levarei comigo no meu deserto, a tua palavra e a tua voz. A imensa areia cada dia florescerá. Se nesta noite nos guiarás até a aurora, cada teu passo na escuridão, sem ter medo, seguiremos. Se nesta noite nos guiarás até a aurora, cada teu passo na escuridão, sem ter medo, seguiremos. Tu serás meu sol, o meu riacho, serei a gota e a semente. Nas tuas mãos que para sempre cuidarás. Se nesta noite nos guiarás até a aurora, cada teu passo na escuridão, sem ter medo, seguiremos. Se nesta noite nos guiarás até a aurora, cada teu passo na escuridão, sem ter medo, seguiremos. Música.